Querida mãe, hoje uma luz muito intensa toca o meu coração. E sabe o motivo? É porque em louvores e glórias se comemora o Dia das Mães. Essa luz intensa me encheu de felicidade, pois tenho o maior orgulho de ser sua filha. Quero parabenizá-la com meu carinho, minha ternura e minha eterna gratidão. Sei que tudo o que eu disser de mais lindo será pouco pelo muito que você merece, do Senhor e de mim. Se algum dia quisermos saber se é possível medir o amor de Deus por nós, será como medir as gotas do mar por meio de um conta-gotas. É assim, mãe, o poder de Deus, que age nas obras da natureza e faz em nossas vidas coisas maravilhosas. Somos pessoas realizadas, pois estamos na presença do Senhor. Feliz Dia das Mães! E que as bênçãos eternas do Pai tomem seus dias e lhe faça feliz em todo o percurso de sua vida. Que o amor de Jesus lhe guie e lhe proteja. Parabéns, glórias e louvores eu lhe desejo, minha mãe.